Sentimento, união, palavra-chave, liberdade de expressão. Vem ver nosso baile diferente, aê. Vem ver nossas rosas resistentes. Desde copitar não dá, os boy treme. No nosso baile não tem Mr. M. Pegue sua máscara e ponha no cabide. Mostre sua cara indignada pra elite. Vamos dar um grande baile na cidade, com passeatas, militâncias de verdade. Vejo os loucos, rosas de mão dadas, é, conspiração anunciada. Você tem que entender, sangue bom, revolução, pretitude, é bom. E dê um baile de atitude pra vida, pra transformar, repensar várias vidas. Quando tinha que cantar, cantei, é, quando tinha que dançar, dancei. Só que agora nosso bloco tá na rua, hey. Balançando as estruturas. Venha para o baile das rosas ver o que as rosas têm pra oferecer. Venha para o baile dos loucos ver o que os loucos têm pra oferecer. Venha para o baile das rosas ver o que as rosas têm pra oferecer. Venha para o baile dos loucos ver o que os loucos têm pra oferecer. Venha para o baile das rosas ver o que as rosas têm pra oferecer. Venha para o baile dos loucos ver o que os loucos têm pra oferecer. O que vem lá são as rosas da favela. Do meu jardim a rosa preta é a mais bela. Com atitude, aê, com proceder, vão dar um baile até o amanhecer. Muito respeito, vagabundo com as rosas. Playboyzinho nem passa na porta. Cê é pra tirar, cê é pra embaçar. Aê, procura seu lugar. Vai, vai, vai, sai, sai, sai fora. 8 de março tá presente na memória. Da minha escola, Dandara foi mestra e me ensinou que transformar é o que nos resta. Testa, testa, olhe no meu olho. Vai perceber o amor que eu sinto pelo povo. Vamos ganhar esse planeta vagabundo e dar um baile de atitude nesse mundo. Venha para o baile das rosas ver o que as rosas têm pra oferecer. Venha para o baile dos loucos ver o que os loucos têm pra oferecer. Venha para o baile das rosas ver o que as rosas têm pra oferecer. Venha para o baile dos loucos ver o que os loucos têm pra oferecer. Venha para o baile das rosas ver o que as rosas têm pra oferecer. Venha para o baile dos loucos ver o que os loucos têm pra oferecer. Venha para o baile das rosas ver o que as rosas têm pra oferecer. Venha para o baile dos loucos ver o que os loucos têm pra oferecer. Olha o ritmo que o coração bate, quer bailar, transformar de verdade. A majestade que segura o sofrimento dos loucos, das rosas de tempos em tempos. Eu quero ver o hip hop na parada, panfleteando de parada em parada. Chamo o DJ pra mixar nossa revolta, com sentimento de revolução das rosas. Que baile louco, vem, e os inimigos disseram-se tão bem. Tudo bem, agora é ele que dança. Periferia, maestria, esperança. Cantos loucos, canta as rosas. Um mundo novo cheio de versos e prosas. E pra você que sempre tirou nosso povo, vai conhecer o verdadeiro samba do crioulo doido. Na subida do morro me contaram que nosso baile já ganhou o planeta. Cuba, Creta, Addis Abeba, não, não. A vida não é uma grande festa. Venha para o baile das rosas ver o que as rosas têm pra oferecer. Venha para o baile dos loucos ver o que os loucos têm pra oferecer. Venha para o baile das rosas ver o que as rosas têm pra oferecer. Venha para o baile dos loucos ver o que os loucos têm pra oferecer. Venha para o baile das rosas ver o que as rosas têm pra oferecer. Venha para o baile dos loucos ver o que os loucos têm pra oferecer. Venha para o baile das rosas ver o que as rosas têm pra oferecer. Venha para o baile dos loucos ver o que os loucos têm pra oferecer.